Rapunzel, jogue suas tranças, Rapunzel. Estou aqui, Rapunzel. Cadê você, Rapunza? Ei, Rapunzel. I love you, Xaninha. MC Lan Love Match. Só mais uma carta de amor pra você. Eu te amo. Eu amo sua boca. Eu amo seus olhos. Eu amo seu sorriso. Eu amo seu carisma. Mas principalmente, eu amo seu xerecão. Já comprei uma beca nova. Já mudei o meu estilo. Já parei de rolezada. Só pra tu sentar no p. Se quiser, te dou estrela. Se quiser, dou céu e o mar. Se quiser, te dou umas rosas. Mas só doce tu me dá. Vem, vem. Ai. Se quiser, te dou estrela. Se quiser, dou céu e o mar. Se quiser, te dou umas rosas. Mas só doce tu me dá. Vem. Já comprei uma beca nova. Já mudei o meu estilo. Já parei de rolezada. Só pra tu sentar no peito. Aí, ladrão. Caralho, ladrão. Tá apaixonado, ladrão? Te chamo no WhatsApp, você não me responde, ladrão. O que tá acontecendo, ladrão? Ela. Você não era assim, lá. Você não era assim, lá. Antes eu pensava em amar, lá. Você falava que não, lá. Que não tinha que fazer isso, lá. Que nenhuma mulher merecia, lá. Agora você tá aí amando, lá. Não tô amando de ninguém, não, ladrão. Eu conheci uma mina aí, certo? Conheci a pessoa da minha vida, a tampa da minha panela, certo? Aí, certo? Você me falava aí que eu conheci uma pessoa especial, certo? Aquela pessoa que ia estourar os cravos das minhas costas, aquela pessoa que ia fazer massagem em mim, certo? Aquela pessoa que ia me acordar, quando eu acordasse ia estar me mamando. Eu acordei essa pessoa, mano, eu conheci, certo? E espero que você esteja. Aí, fiote, você é meu irmão, espero que você esteja de acordo aí, certo? Que aí eu tô apaixonado, ladrão, tô amando, viu? Aí, novinha, isso daqui não é pra ser bonito, é pra ser romântico. Foi o máximo que eu consegui hoje. Se quiser, te dou estrela. Se quiser, dou céu e o mar. Se quiser, te dou umas rosas. Mas só doce tu me... Vamos lá! Se quiser, te dou estrela. Se quiser, dou céu e o mar. É, novinha, eu dou até o CD do Roberto Carlos, o primeiro. Mas só doce tu me... Vamos lá!